A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, com gratidão a Deus, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre resistência e resiliência, livro do pastor Guilherme de Amorim Ávila Ximenes. Ele é pastor da Igreja Batista em São Paulo e também professor da Faculdade Teológica Batista. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo falando de autodisciplina, mas antes disso não posso deixar de mencionar o nosso pesar para a família da Damares. E a família também do pastor Valdo, que ontem foi recolhido aos braços do Senhor. Que Deus os console, fortaleça e saibam que nós estamos totalmente unidos e confiantes na convicção de que ele foi para os braços do Senhor e nós iremos mais adiante. E quanto a nós que ainda estamos aqui, devemos continuar a testemunhar que Jesus Cristo é o Senhor. Irmãos, falando de autodisciplina, pessoas resilientes tem um bom controle emocional, como escreveu detalhadamente o professor Paulo Iasege Sabag no seu trabalho em 2012. Esse controle se confunde com a ideia de disciplina. Nós precisamos mesmo nos disciplinar, nos tornar pessoas metódicas, quanto mais melhor, porque lograremos êxito, alcançaremos os nossos objetivos dessa maneira. Ninguém consegue vencer as resistências dessa vida sem disciplina, ninguém. Sem controle emocional, sem aquilo que Sabag, na página 47 do seu livro, chama de estabelecimento de limites emocionais. Nós precisamos aprender a estabelecer os limites no campo emocional, no cognitivo, em todas as áreas da nossa vida para alcançar os objetivos que Deus tem proposto para nós. Quem perde a cabeça e não desenvolve esse controle emocional, desiste, chuta o balde, não leva desaforo para casa e acaba perdendo grandes chances na vida. Milhares de pessoas, presumo eu, ao longo da história, deixaram de alcançar muito do que Deus tinha para elas porque chutaram o balde, porque disseram: não levo o desaforo para casa. E aí perderam muitas chances na vida que poderiam abençoá-las e também seriam uma oportunidade de testemunho do Evangelho. Para tanto, a autodisciplina pode ser vista na prática por meio de pequenos gestos. Ouvir mais do que falar. Preste bem atenção. Ouça mais do que fale. Controlar-se diante da afronta. Nós somos afrontados e precisamos nos controlar. Calar-se em momentos de provocação. Quando provocados, a melhor estratégia é de nos calarmos. Trazer uma palavra mediadora e pacífica em meio a discussões. Às vezes as pessoas estão numa grande discussão, pode ser na família mesmo, e você pode trazer uma palavra mediadora, uma palavra pacificadora nessa situação. Mostrar uma saída ou alternativa quando tudo parece perdido. A pessoa não resiliente olha sempre para a realidade e acha que tudo está perdido. E você pode mostrar uma saída ou uma alternativa. Focar, prestar atenção no que vem depois da crise. Não se deixar sucumbir diante da crise, não se deixar engolir pela crise, mas prestar atenção no que virá depois da crise. Pagar o preço da espera com paciência. Uma pessoa resiliente é alguém que desenvolve muita paciência e ela paga esse preço. Ela espera o tempo necessário para que a vontade do Senhor se realize. Ser otimista e manter-se animado enquanto todos ao redor estão desistindo. Me lembro de Josué e Caleb, que voltaram dizendo que era possível entrar na terra prometida, e os outros voltaram derrotados por olhar as circunstâncias adversas. A nossa função, por sermos pessoas que estão desenvolvendo a resiliência, é manter a fé, manter-se animados no poder do Espírito Santo, mesmo que ao nosso redor todos os outros estejam desistindo. Por isso é preciso manter-se autodisciplinado. E manter-se autodisciplinado é como manter-se vivo em uma situação de risco. Todo mundo sente que há uma grande catástrofe à frente e você se mantém firme na fé e na disciplina, na unção e na organização. A pessoa sem autodisciplina, à semelhança daquelas vítimas, coloca sua vida em risco porque não consegue resistir à pressão. Guarde essa palavra, a pressão. Todos nós passamos por pressão ao longo da nossa vida. E o resiliente suporta a pressão e o não resiliente cede à pressão e não consegue avançar. E por causa disso ele corre riscos maiores do que aqueles que estão firmes na fé, do que aqueles que o estão até pressionando. Se essa pressão é objetiva, é concreta, eu digo objetiva no sentido de concretude, se você localiza exatamente de onde está vindo a pressão, muitas vezes aquele que não é resiliente corre risco maior do que aquele que o está pressionando. E por não se manter firme e resiliente, acaba perdendo tudo, o que se torna um risco muito maior. A autodisciplina é a força necessária para manter-se dentro dos limites razoáveis da convivência e da nossa resposta às pressões da vida. Meus irmãos, nós estamos no nosso sexto encontro. Quatro já foram sobre resistência. Esse é o segundo sobre resiliência. E é hora de nós desenvolvermos hábitos resilientes. Charles Duhigg no seu livro, escrito em 2014, da página 24 a 79, sugere alguns hábitos resilientes. Eu passo a você quatro deles. Observar hábitos ou rotinas que sejam positivas ou necessárias. Observe isso e mantenha esses hábitos que geram em você uma capacidade resiliente. Fazer uma lista de hábitos a serem acrescentados na sua vida. Às vezes você não foi devidamente moldado na família, ou mesmo na conversão, logo após a conversão, muitos são incluídos no rol da igreja, mas não são acompanhados para serem formados como cristãos maduros. É preciso que você verifique, faça uma autoobservação e faça uma lista de hábitos semelhantes ao de Jesus Cristo, que você pode acrescentar à sua vida. Faça também um plano para incluir sistematicamente, por ordem de prioridade, cada um desses hábitos na sua agenda. Eu vou repetir: faça um plano para incluir sistematicamente, por ordem de prioridade, cada um desses hábitos na sua agenda. Avalie de tempos em tempos quantos hábitos foram acrescentados e como eles estão ajudando na sua vida. Eu vou dar um exemplo para você de um hábito que adquiri. No caso da oração, toda segunda-feira eu oro pela minha consagração pessoal, pela minha santificação, porque se como líder e como pastor eu não for santificado, nada do que eu fizer vai ter a bênção do Senhor. Faço isso com a minha esposa, pedindo mudança, pedindo santificação. Na terça-feira, nos dedicamos a clamar nome a nome por pessoas da nossa família. Família que eu digo do ponto de vista biológico. Na quarta-feira, nós costumamos orar pela igreja local. Foi assim durante 30 anos. É importante você orar pela sua igreja local. Lembre de pastor, líderes, presbíteros, diáconos, obreiros, e ore. Na quinta-feira, costumamos nos dedicar à oração pela denominação, porque se no alto da denominação não houver santificação, todos nós acabamos sendo prejudicados. E se por outro lado formos santificados no alto da nossa denominação, na liderança da nossa denominação, toda denominação será abençoada. É só você verificar isso na Bíblia com o povo de Israel e com a igreja. Na sexta-feira, nos dedicamos a o nome específico de pessoas que conhecemos e que são missionários. Missionários em diversas áreas. Às vezes são missionários na área evangelística, outros na área de louvor e adoração, e assim por diante. No sábado, nós retiramos o dia para louvar e bendizer o nome do Senhor, para se regozijar, para nos regozijar pela obra que Deus vem realizando. E no domingo, como geralmente temos contato com outros irmãos, deixamos para orações diversas, ou seja, essa é uma possibilidade. Eu conheço uma outra dezena de possibilidades, de programas de oração, disciplinas de oração, que cada um acaba estabelecendo segundo a orientação que o Espírito Santo deu àquela pessoa. O importante é estabelecer um método, uma organização para dar cobertura a toda a sua vida em ministério. Irmão, faça essa lista. Faça a lista também dos afazeres. Faça uma lista dos livros que você vai ler na Bíblia. Faça uma lista de livros que você pretende ler ao longo do ano. Não faça uma lista muito grande para depois não se decepcionar, mas quem sabe colocando um livro mais devocional, um livro mais denso, mais profundo, mais teológico e assim por diante. Você vai se organizando e essa organização se reflete na sua vida. Se chegamos à conclusão de que temos, por exemplo, o hábito de desistir de um projeto diante de uma crítica, então precisaremos de um novo hábito para substituí-lo. Percebem? Quando você faz essa autoavaliação, você vai perceber, nesse caso, alguém que tem a tendência para desistir de um projeto, desistir de cumprir a grande comissão, desistir de participar do ministério da igreja, desistir de realizar a tarefa, precisa desenvolver o hábito de persistir. É preciso traçar uma boa caminhada na nossa vida. Antes das reuniões também, igrejas históricas que têm muitas reuniões, então uma dica: antes de uma reunião tensa, caminhe, vá andando o máximo que você puder até chegar ao local, pense bastante para chegar mais calmo, reflita, se distraia e depois vá à reunião, para você não chegar cheio de tensão e acabar sendo infeliz na hora da reunião. Nós precisamos mudar os hábitos, senão jamais mudaremos a nossa vida. Com relação à automotivação, a cultura de resiliência inclui o que o autor chama de automotivação. Na prática, seria uma mistura de bom humor, otimismo e fé, e um novo estilo de vida para lidar com problemas e resistências à mudança. Sempre vamos ter resistências à mudança, ou quase sempre. E é importante que você tenha fé, tenha bom humor, tenha otimismo, tenha paciência, tenha tranquilidade para ir implantando a mudança passo a passo. Na automotivação, é preciso que você lembre algumas verdades. Esse não é o fim. Você sai de uma reunião onde as pessoas não se motivaram com as propostas, esse não é o fim. Amanhã é um novo dia. Não está tudo acabado, não. Amanhã nós vamos tentar de novo. A semana que vem, vamos tentar de novo. Mês que vem, vamos tentar de novo. Se a pessoa tem uma opinião contrária, essa é a sua opinião, então respeite a opinião contrária e diga: mas eu quero tentar de novo. Eu quero tentar uma outra forma, uma outra metodologia. Você vai encontrar a maneira certa de trabalhar isso diante das pessoas mais resistentes. Uma outra frase boa: vamos descansar um pouco. Descansemos um pouco agora e depois insistimos mais uma vez nessa estratégia para conseguir alcançar os nossos objetivos. Essa é uma fase difícil mesmo, mas tenho certeza que vai melhorar. Quando a pessoa vem com todo uma lista de o motivo pelo qual ela resiste, você diz: é difícil mesmo, é uma fase difícil mesmo, mas eu tenho certeza que o Senhor vai nos ajudar, eu tenho certeza que vai melhorar. Eu não perderei as esperanças, continuarei confiante. Para isso, nós precisamos de quatro elementos básicos, já comentados nos outros encontros. Mas eu repito: em primeiro lugar, você precisa ter uma visão otimista da vida. Vai dar certo. Nós vamos vencer os obstáculos e vamos entrar na terra prometida ou na vida prometida. Em segundo lugar, ter uma interpretação positiva dos fatos. Se todos concordaram, tem uma interpretação positiva, mas não ilusória. Porque podem ter concordado ali, na hora, às vezes até como um processo de reação em cadeia, outros aceitaram, alguém que não é muito favorável aceitou, mas isso depois vai aparecer. Então, tem uma interpretação positiva dos fatos, mas não se iluda, que esse trabalho é um trabalho contínuo. Em terceiro, é preciso ter uma saúde emocional, a motivação, joia, um controle emocional. A motivação, de certo modo, é um fruto da saúde emocional. Por isso, trate-se. Você que é líder, procure ajuda, procure um líder que lhe seja motivador, procure um discipulador, um pastor, uma pastora, procure alguém que possa ajudá-lo na sua saúde emocional. Para a saúde emocional, como resolução ou tratamento de traumas, superação de crises, e até mesmo tratamento de tristezas, você pode procurar também uma terapia ou aconselhamento. Eu prefiro o aconselhamento, mas a terapia, se for um terapeuta cristão mesmo, pode ser útil, pode ser uma bênção para a sua vida. O que é um fato é que pessoas resilientes precisam de saúde física. Então descansem. Tenham um dia para descanso, pelo menos. Exercite-se. Procure uma saúde física, emocional, mental, espiritual. Pessoas doentes emocionalmente raramente terão automotivação, pois seu olhar sobre a vida já terá a sombra do negativismo. Robert Quinn, no seu trabalho, no seu livro em 2013, nos ajuda a entender isso. Ele diz que uma pessoa saudável emocionalmente é comparável a alguém que encontrou a melhor versão de si mesmo. Quando pensamos a respeito de momentos em que estávamos sendo a melhor versão de nós mesmos, sentimos-nos invadidos por emoções construtivas, positivas, e essas emoções nos dão a energia necessária para reexaminar nossas motivações e descobrir como viver de maneira mais comprometida ao realizar esse realinhamento. Os medos são substituídos pela confiança. Isso está escrito no seu livro, publicado em 2013, na página 553. E, em quarto, a força para recomeçar. O resiliente é alguém que tem força para recomeçar. Muitas pessoas que enfrentam oposições, ataques, e disputas sofrem pressões enormes no trabalho ou vivem situações de grande intensidade emocional e reclamam que em determinado momento da vida não tiveram mais forças para recomeçar. Depois de uma série de recomeços, simplesmente não aguentaram mais. A frase que bem define esse momento é entregar os pontos. A pessoa que chega até esse ponto esgotou totalmente todo o potencial, o seu potencial de resiliência. Por isso, mantenha-se saudável para que você também consiga força para recomeçar. É por isso que Connie New, no seu livro escrito em 1997, na página 35, nos adverte: não permita que suas reservas emocionais se esgotem. É necessário ter uma reserva, uma força para o recomeço, sempre, ainda que seja apenas um pedido desesperado de ajuda. A força para recomeçar está guardada no depósito da alma, como comentou Charles Schindler. O depósito da alma, segundo ele, são os valores mais íntimos e, portanto, os mais verdadeiros e sinceros. Na espiritualidade, esse depósito é identificado como fé. Fé, irmãos, preste atenção, fé. O justo viverá pela fé, que leva uma pessoa a dobrar os seus joelhos e clamar pela ajuda de Deus em oração. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A reserva emocional é como uma espécie, irmãos, de combustível que está no automóvel, aquele final de combustível que a gente chama combustível está na reserva, ou seja, ele tem um pouquinho ainda que dá para você ir até o posto e abastecer o seu automóvel. A reserva emocional é importantíssima, pois em sua falta, a pessoa não terá onde recorrer na tentativa de sobrevivência ou na manutenção da sua vida ou no enfrentamento das crises. A pessoa com automotivação sempre terá essa reserva e fará uso dela para garantir a sua resiliência. Quero destacar também a palavra motivação. A motivação é uma ferramenta poderosíssima. Por isso, devemos sempre avaliar as nossas motivações, se elas são certas ou se elas são erradas. Não basta estar motivado. Tem gente que é muito motivado, mas está motivado para fazer coisa errada. É preciso estar motivado segundo a vontade de Deus. É necessário ter uma motivação correta e, sobretudo, cristã, segundo o modelo de Jesus. As motivações erradas podem comprometer nosso futuro. Então é hora de avaliá-las hoje, corrigi-las hoje ou substituí-las. Um conselho de alguém que está fora de nosso contexto pode ajudar bastante. Mas a maior ajuda mesmo vem da Bíblia e da presença do Senhor, da comunhão com o Senhor, que nos mostra quais motivações são adequadas e como nós podemos nos manter fiéis a elas. É preciso seguir em frente, motivados pelos valores certos, que essas motivações nos ajudem a construir um futuro abençoado e saudável. Abrir a mente ao novo. Pessoas resilientes são capazes de aceitar o novo de maneira tranquila e abençoadora. É preciso ter a mente aberta ao novo. Segundo Kierkegaard, podemos chamá-lo de o pai do existencialismo cristão, tem a seguinte frase: a vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando-se para frente. Nós compreendemos a vida ao olhar para trás e aprendermos com tudo que acertamos e erramos, mas só podemos viver se nós olharmos para frente. A cultura da resiliência nos faz pessoas abertas a novas possibilidades, a possibilidades nunca antes imaginadas. Selinger, no seu livro em 2006, E.P. Selinger, em 2006, ao sugerir que a cultura resiliente é sempre otimista, e isso pode ser visto no fato de que, mesmo diante das maiores resistências, os maiores obstáculos à mudança, a pessoa resiliente ainda consegue olhar para um futuro favorável e permanecer firme, pronta a criar novas estratégias, novos planos e até um novo cronograma, respeitando os ambientes notadamente difíceis de mudar. São vários contextos. Cada um de nós vive um contexto diferente. E, dependendo do contexto, é que você vai aplicar a sua metodologia para realizar o propósito de Deus, para cumprir a grande comissão. Eu encerro com a palavra daqueles que são resilientes. Palavras de pessoas que são resilientes. Eles dizem: vamos tentar de novo, e eles realizam novas tentativas depois de um fracasso ou depois de uma resistência. Eles dizem: não havia pensado nisso, e eles fazem novos planos diante de ideias novas. Eles dizem: vou considerar sua opinião, e eles ouvem com educação e paciência opiniões divergentes. Eles dizem: podemos criar uma nova estratégia para isso, novas estratégias para garantir o sucesso do projeto. Olhando por esse ângulo, faz algum sentido, eles dizem, e respeitam até as ideias aparentemente ridículas ou inconsistentes que ouvem, mas sempre respeitam. Vamos refazer o nosso cronograma, eles dizem. Tentam adequar o cronograma diante de realidades novas, sem perder o foco no resultado. O nosso objetivo é cumprir a grande comissão. É possível que ele tenha alguma razão, eles dizem. Valorizam as opiniões e consideram como elementos importantes na avaliação do projeto. Eles dizem: vamos discutir esse ponto novamente, e são capazes de enfrentar a discordância sem perder o controle emocional. Posso explicar novamente por que faremos desse jeito. Eles têm o autocontrole necessário para repetir informações e manter os relacionamentos. É claro que eu posso fazer uma nova apresentação. Eles são criativos o bastante para mostrar os motivos da mudança, as estratégias e o planejamento, sem perder o entusiasmo. Irmãos, eu vou aqui concluindo. E concluo com essa frase hoje: diante de pessoas resistentes ou diante de obstáculos aparentemente intransponíveis para serem mudados, só podemos abrir a nossa mente e considerar alternativas eficazes e novas para garantir o sucesso de nossas estratégias. considerar o novo de Deus, e ter a mente aberta a Ele, ao Senhor, também é cogitar a mudança de planos para manter-se firme nos objetivos principais, ainda que algumas pessoas estejam prejudicando ao máximo o êxito de nossos projetos. Na próxima semana, nós vamos trabalhar com a resiliência como ferramenta para o avanço e para a vitória. Mas hoje, que Deus te abençoe a desenvolver um processo de autodisciplina. Eu vou repetir para você, ouça uma vez, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, ouça 10 vezes. Se você não puder ouvir na sequência, depois vá ao blog. Nossa missionária tem postado tudo, Levítico já está postado, Gênesis já está postado até onde nós ministramos, e tem lá o livro do Apocalipse, tem lá Jeremias, tem lá outros livros da Bíblia. Vá lá e ouça, ouça, ouça e aperfeiçoe a sua liderança. O endereço do blog, para quem recebeu de algum amigo nesses dias, porque eu não tenho como saber isso, é blog Logos 7, numeral 7. Você só põe o número. Blog Logos 7. blogspot.com. Blog Logos 7. blogspot.com. Blog Logos 7. blogspot.com. Que Deus te abençoe e faça de você uma pessoa mais resiliente e mais vencedora em tudo aquilo que o Senhor tem proposto em sua vida, sobretudo desenvolvendo a autodisciplina, a autometodologia, seja uma pessoa metódica, a auto-organização, seja uma pessoa organizada. O conjunto de unção do Espírito Santo mais organização te leva certamente a agradar o coração de Deus e ser poderosamente abençoado. Tem muita gente que tem muita unção, mas o trabalho é todo bagunçado, a vida é toda bagunçada. Aí não flui, Deus não consiga, Deus pode conseguir qualquer coisa, mas Deus tem um trabalho maior para fazer aquela pessoa fluir, porque é tudo uma bagunça. Então tem unção, mas não tem organização. Tem outros que têm organização, até demais, mas não tem vida com Deus. Aí se tem organização, mas não tem vida, vira uma pessoa legalista, uma pessoa que lê a Bíblia, mas não produz fruto, porque não tem vida. Só a vida pode reproduzir vida. Então você precisa de unção e de organização, autodisciplina, autometodologia, auto-organização. Essa fica sendo a nossa palavra para o dia de hoje. Que Deus te abençoe grandemente, que Deus te abençoe poderosamente, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação, a unção, a organização do Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça hoje e eternamente, juntamente com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra. Amém, amém e amém.